porque eu estava muito dopada. Eram 20 comprimidos que eu tomava. Então, eu era. A minha mente era um pouco, né? Eu tentava. Era um pouco difícil. A pessoa tinha que tentar chamar um pouquinho a minha atenção. Mas eu vi pela mudança dele. No primeiro dia que eu olhei ele, eu falei assim: tem algo diferente. No olhar dele, eu percebi. Um olhar mais brando. Eu não sei explicar. Algo foi uma mudança dentro dele. Aí eu falei, não, eu preciso buscar, porque eu já não aceitava aquela situação. E vindo às palestras, o que te ajudou mais? Lá eu percebi que eu era uma farsa, a vida inteira eu era uma farsa. Eu era uma pessoa rancorosa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa cheia de mágoa, cheia de ódio, e eu precisava arrancar daquilo. Eu precisava limpar o meu coração. Porque senão eu não ia conseguir sair daquela situação ou seguir a minha vida. Foi através das palestras. Quer dizer, você entendeu que o problema não era o seu marido, não era a sua mãe. Claro, todos têm erros, mas você entendeu que o problema estava dentro de você. Dentro de mim. Você conseguiu se enxergar pela primeira vez. E não só se enxergar, mas você também aprendeu como fazer isso, como tirar isso, que não é fácil. É uma luta, é um processo mental, emocional e até espiritual para limpar essa carga negativa que fica dentro da pessoa para ter um resultado que vá depois melhorar o casamento. É, principalmente espiritual, né? Porque às vezes você fica muito dado a informações. Ah, você pega ali, ah, então é assim, tá, então eu vou fazer isso, tem que perdoar, então tá bom, eu vou perdoar. Mas a pessoa, ela não consegue perdoar, ela não consegue entender. Você tem que entender, não consegue entender. Você tem que dialogar, você não consegue dialogar, sabe? Ela tem a informação. Ela sabe o que ela precisa fazer, mas ela não consegue fazer. E aí que você vê que o problema é espiritual. Porque quando você resolve no espiritual, aí sim você tem a força para perdoar, para entender, para conversar, para olhar para a pessoa por um lado diferente, de entender, de compreender, de ser paciente. Quer dizer, tudo aquilo que você sabe que você precisa fazer, mas você não consegue fazer. Espiritualmente você consegue. Então, essa é a ajuda principal que as pessoas recebem na terapia do amor. É, tem problemas que informação não vai ajudar, conhecimento não vai ajudar, amor não vai ajudar, né? Esforço não vai ajudar. É espiritual, é um problema espiritual e se resolve espiritualmente. Eu vejo que isso foi o que mais ajudou vocês dois. Porque você amava, mas você não sabia amar. Sim. Né? E você também amava. Por baixo daquele ódio todo, você amava, porque você estava ali. Né? Mas vocês não conseguiam fazer nada funcionar. Tudo que vocês tinham, vocês não conseguiam fazer funcionar. E quando resolveu o problema espiritual, então saiu tudo aquilo, aquele bloqueio mental, aquele bloqueio que você não consegue se enxergar, enxergar o que você está destruindo. Literalmente a sua família sai aquele bloqueio e você, meu Deus, eu vou mudar, né? E aí sim, há uma mudança real. Então não é uma mudança só de um dia, de uma semana, mas real. Quer dizer, 4 anos atrás vocês chegaram às palestras e como é que vocês estão hoje, de lá para cá? Hoje é tudo novo. Hoje é o casamento é. Eu falo para o senhor e as pessoas conseguem ver. É muito amor. Realmente eu consigo entender ela, ela consegue me entender. A gente tem um bom convívio com as crianças. Não parece a mesma pessoa, não parece a mesma história. Mudança é real, né? Fui, é real. Sim. Tá curado. Estamos curados. Eu aqui na palestra eu aprendi como se curar. Sandra, hoje você é esposa, você é mãe, você trabalha, você não toma mais aqueles 20 comprimidos por dia. Não. Outra pessoa. Outra pessoa. A minha mente mudou. Teve que haver a mudança de dentro para fora. A mudança mental. Então hoje eu tenho Cristo dentro de mim. Então hoje sim, eu posso falar que hoje sim é real. Esse Deus, ele é real. Ele muda, ele transforma. Só que você tem que vir e colocar em prática tudo que os professores eles falam. Tem que colocar em prática. Não adianta só você ouvir. Ah, tá, eu entendi. Não, você tem que colocar em prática. E você tem que reconhecer, você tem que se amar em primeiro lugar. Eu encontrei o meu valor, ele encontrou o valor dele, aí sim a gente agora tem uma união. Não somos perfeitos, mas assim, existe diálogos. Uhum. Hoje a gente conversa, a gente se entende, chamamos nossos filhos, hoje assim uma família feliz. Quer dizer, aqueles rótulos, né, que você recebeu, duas internações, 4 meses em clínica psiquiátrica, desde a infância, todo aquele ódio que você não sabia de onde vinha, tudo isso faz parte de um passado só para contar a história, realmente. Exatamente. Né? É outra vida. Assim como você está vendo a história da mudança da Sandra e, consequentemente, do seu casamento, se você está passando por isso, então a mesma ajuda que eles receberam está disponível para você. Você, sendo a pessoa que está sofrendo pelo estado do seu cônjuge, ou você é a pessoa que causa o sofrimento aos outros na sua casa, venha buscar essa ajuda. Cristiane e eu estaremos nesta quinta-feira agora, aqui no Templo de Salomão, ajudando pessoas como a Sandra e o Samuel. Se você quer essa ajuda, e é gratuita, você não tem que pagar nada, então venha de onde você tiver de vir. Seja aqui em São Paulo, esteja um pouquinho mais longe, mais distante, compareça. Nesta quinta, às 8 horas da noite, no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605 no Brás. A palestra começa pontualmente às 20 horas. Se você quiser conversar com alguém antes da palestra, chegue mais cedo. A partir das 18 horas, nós já temos um plantão de atendimento aqui. Mais informações, inclusive se você está em outros estados, cidades, você quer participar da palestra, mas não pode vir ao Templo de Salomão, há outros endereços. É só você ligar agora, mesmo depois do programa sair do ar, para o 11-3573-3535, fale com a nossa equipe aqui do SOS Relacionamento e você vai receber o endereço mais próximo. Ou você pode também assistir pelo univervideo.com, onde não há uma localidade mais próxima a você, porque o melhor é você vir à aula presencial. É, porque o trabalho principal da aula é espiritual. Parabéns, Samuel, parabéns, Sandra, e medalha para você. Medalha. É, merece, né? Merece a medalha. Tá bom? Bom, vamos ficando por aqui, alunos, e até a próxima aula com mais Escola do Amor Inteligente aqui com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A partir de agora, Mulher em Dia. Um espaço reservado para colocarmos os assuntos em dia. Sobretudo o que envolve o universo feminino. Mulher em Dia. Oi, tudo bem com você? Boa tarde, ô coisa boa! Programa de sábado fica melhor com você aqui conosco, hein? Produção Victor Pericles, hoje dia 18 de maio de 2024. Grandes sucessos! Com certeza você vai gostar da nossa programação de hoje. É para você! E começamos com Rita Lee, Lança Perfume. E depois, Que Beleza! Grande sucesso na voz de Tim Maia. Uma boa tarde, eu volto já! Meu bem, me descola um carinho. Eu sou neném, sou sossego com beijinho. Esse meu... Lúcia Amaral. E você, no Mulher em Dia. Estou morrendo sem...

foi saindo dos meus braços. Foi embora sem dizer porquê e pra onde. Fez a minha fantasia o meu fracasso e quebrou o meu coração em mil pedaços. Dividiu o meu caminho entre o bem e o mal. Colocou na minha estrada um mistério. Minha vida sem você é um grande temporal. Minha noite sem você é um inferno. É difícil conviver com essa falta de você. Eu procuro e não consigo te esquecer. Não dá pra continuar sofrendo assim. Não dá, não dá. Não dá pra continuar. Momento Saúde, Lírios Suplementos. Agora, nosso Momento Saúde, que bom que você está com a gente. Vamos falar de um músculo muito importante. Manolo, você vai concordar comigo, porque o coração é um músculo, né? Sim, e às sim. vezes a gente vai deixando de lado, vai deixando, e coração a gente só tem um. Como que o Ora Pronobis, eu ouvi isso de um especialista, quero que você fala, como que ele pode ser benéfico para a saúde do coração, Manolo? Olha só, Vanderlei, você sabe que ele cuida da saúde do coração, até porque ele ajuda o organismo a produzir a elastina, que melhora, por exemplo, a flexibilidade das veias, das artérias, evitando ali o acúmulo de gordura e principalmente prejudicando a circulação sanguínea. O nosso Ora Pro Nobis, ele é fundamental porque ele tem uma ação depurativa, uma ação de limpeza. Ele limpa a veia, limpa a artéria, ele desincha o corpo também, isso é muito importante. Então, olha, você que tem retenção de líquido, prisão de ventre, saiba que o Ora Pro Nobis é rico em fibras e com isso ele contribui muito para a sua saúde, para desinchar o corpo e diminuir as inflamações, Vanderlei. Isso é muito importante. Agora, outra coisa também que a gente quase não fala, saúde intestinal. Quanta gente com síndrome do intestino irritável, gente tomando remédio porque é cólica, é dor, e isso acaba atrapalhando o dia a dia, né? Com certeza, Vanderlei. Às vezes as pessoas sofrem demais com a questão da prisão de ventre. Mulheres, né, sofrem demais. O que o nosso Ora Pro Nobis faz? Ele melhora esse trânsito intestinal, seu intestino vai trabalhar como um reloginho, e é importante a gente destacar. O grande detalhe do Ora Pro Nobis, que além de ter muita fibra, ele tem também um aminoácido poderoso que é a lisina, que trata as inflamações. Então, se você está com uma inflamação intestinal, se você está com uma inflamação no joelho, no tornozelo, saiba que o Ora Pro Nobis pode te ajudar. Ele vai desinflamar, vai liberar os seus movimentos, vai destravar o seu corpo. Você vai conseguir fazer as suas atividades sem sentir dor. Isso é muito importante, Vanderlei. Para quem está acompanhando aqui, eu sei que tem uma condição que é muito especial, né? Excelente condição. Você que está nos ouvindo, você vai ligar agora, 0800-787-1020, ligue agora, 0800-787-1020, Ora Pro Nobis com 70% de desconto e ainda vai ganhar um massageador elétrico. Olha que bacana, 70% de desconto e leva o massageador, Vanderlei. Isso é muito importante, se você está acompanhando a programação, você só precisa ligar. Ora Pro Nobis, atenção, esse é diferenciado. Tem mais concentração, a entrega é rápida. 0800-787-1020. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você quer uma direção prática para lidar com os desafios do relacionamento? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0. A sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas estratégias para você vencer tudo o que se levanta contra o seu relacionamento. Novos capítulos, 33% a mais de conteúdo, incluindo como lidar com filhos do casal ou de outros relacionamentos, as ameaças nas redes sociais e questões financeiras. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0 é ler, praticar e ver os resultados. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. casamentoblindado.com. Lúcia Amaral e você, no Mulher em Dia. 3661-6727. 3661-6727. Aqui você não vai pedir uma música, e sim duas. Duas. Está no ar Dose Dupla do Ouvinte. Vamos ouvir quem soltou a voz e pedindo dois sucessos que você também pode fazer por aqui. Oi, Lúcia, boa tarde. Lúcia, quando você puder, toca aí pra gente com De Paulo e Paulinho, Amor de Primavera, e Mano a Mano, Pedindo Amor. Eu ofereço pra você, pra toda a equipe Mil, pro meu esposo, pro senhor Brasil e a dona Terezinha, lá de Sorocaba, e pra todos que tá aí ligadinho ouvindo seu programa, tá bom? Muito obrigada, um grande abraço. Estou sempre ouvindo seu programa, que é a Cida do Butantã. Vem amor, vamos acender nossa paixão.

Foi para recordar, hein? Lúcia Amaral. Quero te convidar para colocar na sua agenda de quinta a terapia do amor. Não vai perder essa oportunidade de você buscar, fazendo, participando das palestras e ter uma família unida, diferente, feliz. Você participa da terapia do amor na Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, na Zona Leste. Na Zona Sul, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Em ambos endereços, é toda quinta-feira, 10 da manhã, 15 horas ou às 20 horas. Aí você participa no horário ficar melhor para você, tá bom? Para finalizar, com o patrocínio da Terapia do Amor, tem Happy com Michael Jackson. Bom é ter você com a gente, continua, tá bom? Sai daqui não, tá? A gente se encontra, é bom ter você aqui, uma ótima tarde.